Fronte Investiga. Cantada em verso e prosa, ilustrada em animes e coreografias, a lenda das cataratas é uma das histórias nativas mais conhecidas da região de fronteira, tendo sido traduzida do Caingangue para diversas línguas, incluindo português, espanhol, inglês, guarani, chinês, árabe, francês, alemão, japonês e idiomas diversos falados por turistas que visitam a terra das cataratas. Oriunda da tradição oral, a lenda das cataratas foi, ao longo do tempo, aumentada ou diminuída conforme a conveniência de quem conta ou então os padrões de estética e moral que variam, como todos sabemos, de época para época. Em sua última edição do ano, o quadro Fronte Investiga partiu em busca de respostas para importantes dúvidas sobre a lenda. Afinal, o que realmente é e o que não é parte da lenda das cataratas? Ouvimos personagens diversos e encontramos algumas respostas, que trazem à tona verdades estarrecedoras a respeito dos não tão inocentes personagens. Ouço o que disse, por exemplo, um dos moradores mais antigos da região fronteiriça, cuja afirmação não pudemos verificar, mas que afirma ter conhecido a mitológica Naipi em seus tempos de já não tanta juventude. Conheci a Índia Naipi na época que aquele barbudo cabeçudo passou por aqui. Barbudo cabeçudo? Você está falando do espanhol Álvar Núñez Cabeça de Vaca? Sim, esse chifrudo. Ah, você só pode estar brincando com a minha cara, né, homem do saco? Porque isso aí foi há quase 500 anos. Você é velho, tem essa cara de Neandertal, mas também não é pra tanto, né? A Naipi já estava velha, acabada. 15 filhos, 76 netos. Tem descendente dela até hoje na política da fronteira. Como é que é, descendentes da Naipi e do Tarobá na política? São os chamados caciques. Os caciques da política local são descendentes dela. Isso explicaria, então, um pouco da mentalidade desses caciques, né? Porque alguns deles parecem que ainda estão com a cabeça lá, hein? No tempo da lenda, que, sei lá, uns 1000 anos atrás. Tem uma índia bonita, a Naipiana. Gosto dela. Toca bem. Toca harpa. Peraí, essa aí que você tá vendo no Facebook? É, realmente, bem bonita ela, hein? É que eu já nem consigo olhar aí. Mas não é para o seu bico. Não, fica tranquilo, cara. Mulher de amigo meu, pra mim, é homem. E como é que era essa Naipiana na época que você conheceu, hein? Era bonita? Era. Mas não muito. A Naipiane é mais. Quero casar com ela. Em busca de embasamento teórico, uma vez que os relatos do nosso amigo Homem do Bussaco carecem de historicidade, fomos em busca de respaldo acadêmico com um dos maiores especialistas da área, o cacique Caaporã, que nos recebeu em seu tecoá em meio à selva missioneira. A Naipi era uma jovem fantástica. Tinha um grande potencial. Mas aquele tarubá era safado. Um olho no peixe, outro nas gatas. Não valia nada. Ou seja, pra Naipi, então, o rolo com o tarubá foi um mau negócio? Foi um péssimo negócio. Depois que ela engravidou, não conseguiu mais se livrar dele. Sem falar que ele virou alcoólatra. Mas eu pensava que esse problema de alcoolismo era uma coisa recente, resultado aí da desagregação do modelo tradicional da sociedade indígena. Também. Mas naquela época, já se fazia e se bebia muito cauim. Cerveja de milho. É muito boa. Você devia experimentar. Não, obrigado, eu não bebo não. Não, sério, sério, não bebo mesmo. Obrigado, viu? De posse de relatos quanto ao casal romântico da história, a Índia Naipi e o Índio Tarobá, ainda nos faltava informação sobre o outro personagem central da lenda das cataratas, o deus serpente M-Boi, que, segundo a versão mais difundida, ao perder sua prometida Naipi, contorceu seu corpo na terra embaixo do leito do rio Iguaçu e criou as cataratas para que os dois pombinhos se afogassem e não conseguissem fugir de canoa. Seria M-Boi um deus psicopata em forma de serpente, sanguinário, tal como eternizado na lenda? Com o auxílio de um médium pajé e mais um furo de investigação, conseguimos contato direto com o M-Boy, personagem mais que receptivo e boa praça. 3, 2, 1. Bom, estamos aqui numa conversa animada com o M-Boy, o Deus Serpente da Lenda das Cataratas, mas que nos disse que não gosta de ser chamado assim não, não é mesmo, M-Boy? Isso, essa história de Deus Serpente é tudo intriga da oposição, verdade? Que disseram dizer que eu era uma cascavel venenosa, uma jararaca, inventaram mil e uma histórias sobre mim. É como esse povo que chama Dilma de Anta, né? Coitada das Anta, eu sou amigaço delas. Me diga uma coisa, M-Boy, como é que foi essa história com a Naipi? Dizem que ela era sua prometida, é verdade isso? Olha, essa menina, a Naipi, ela era bonita, rapaz, era bonita, mas sabe o que ela fazia? Ela vinha aqui na beira do rio tomar banho e ficava me provocando, e eu ali só instigado. Aí um dia eu resolvi me engraçar com ela, mas aí apareceu aquele valentão, o tal do Tarobá. Tarobá que não valia nada, aquele traste. Ele pegou a Naipi, botou na canoa e sumiu umas noites com ela. Aí passou um tempo, ela voltou com ela pra aldeia, engravidou, não queria sumir. Aí o pai dela, o cacique Igobi, deu um pega nele e falou: ou você caça ou você tá morto, rapaz. Eu achei que aquele traste ia endireitar, mas não mudou muita coisa não. Só que com o passar dos anos, o indião acabou se arrependendo, né? Comeu pão, caiambueira, amazonas, mãos da índia velha e da saudade daquele tempo, né? Então, na melhor das hipóteses, o que vocês tiveram ali foi só uma paquerinha? Isso, não teve nada não. Se já tivesse internet, seria só uma cutucada no Facebook. Nada demais não, eu só não desminto a história porque o povo gosta, né? É uma lenda bacana, deixa assim do jeito que tá a mesa, porque eu fiquei com fama de corno, né? Mas não me importa, fala mal, mas fala de mim. E aquela história de que você retorceu o corpo na terra e formou as cataratas para que eles caíssem e morressem afogados, isso aí procede? Como é que é essa história? E essa é a parte mais engraçada da lenda, né? Pensa, mesmo que eu fosse uma serpente, como espalharam por aí, você já viu como aquela pedra é dura? Nem que eu quisesse muito, eu teria conseguido escalar aquilo ali. Imagino, M-Boy, obrigado pela conversa, viu? Outro, obrigado. Lenda, apenas lenda. Mas uma bela história para ser contada e valorizar nossa cultura local de raízes indígenas, ibéricas, africanas, dos colonizadores que vieram depois, dos árabes, chineses, coreanos e todos os povos que formam o caldeirão cultural da nossa amada fronteira. Quadro Fronte Investiga, aqui na Transamérica.